Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora com os maiores sucessos tocados no rádio no tempo da vovó, com gravações autênticas e originais, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Pedida esta que está no ar em seu 14º ano consecutivos, agora pela Rede USP de Rádio. Mas o nosso negócio, nesta manhã de domingo, a pedida é música. Nós vamos atender ele que reside lá em São Paulo, a nossa querida Pauliceia Desvairada, a nossa Supercap. É ele o nosso gentil ouvinte, senhor João Pereira Batista, do bairro Brás, lá em São Paulo. Ele está em sintonia na Rádio USP da Supercap e quer ouvir nesta manhã, de acordo com seu e-mail, que afirma que São Paulo também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Com Augusto Calheiros, saudoso intérprete da nossa música popular, do Antenógenes Silva, maestro e acordeonista e compositor, Pisando Corações. Ainda temos em nossa passarela nostálgica ele que viveu muitos anos aqui em São Carlos, ele que cantava no antigo restaurante Bambu, o Jair Rodrigues, com a sua musicidade, do Cúdio Mesquita, que era maestro, Velho Realejo. Tudo isso para ele que reside no bairro Brás, lá em São Paulo, o nosso gentil ouvinte que pela vez primeira está conosco, o senhor João Pereira Batista, que ainda quer ouvir a gravação maravilhosa feita pelo titio Silvio Caldas, nesta música domínio público, Meu Limão, Meu Limoeiro. De veneno em formato de flor, tu passaste a vida a sorrir, pisando corações, indiferente a rir. Agora voltarás e então has de sofrer por tudo que fizeste, os outros padecer. Thank you.

jacarandá. Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá. Ao relembrar velho amor, que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz infeliz. O tempo se depressa, mas não consegue apagar, da minha mente cansada, o teu sorriso, o teu olhar. Mas vamos nós com música. Ela reside lá em Ribeirão Preto, no bairro Ipiranga, é a nossa gentil ouvinte, dona Ernesta Sampaio de Oliveira, que afirma que Ribeirão Preto também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ela, pela vez primeira conosco, dona Ernesta Sampaio de Oliveira, ouvinte da 107,9, da capital do chope, da capital do café, ela selecionou Oswaldo Barro, violinista famoso, ele que era da Sinfônica lá de São Paulo, com seu conjunto do Mário Mascarenhas, Caprichos do Destino. Ainda para ela, a ribeirão pretana dona Ernesta Sampaio de Oliveira, que está conosco, da Chiquinha Gonzaga, maestrina famosa, Onésimo Gomes, defende a melodia Lua Branca. É verdade que ao amor tu das abrigo, em tirar dos olhos meus o dano. Oh, vem matar esta paixão que anda comigo. Oh, por quem és, desce do céu, oh, lua branca, essa amargura do meu peito, vem branca, dá-me do ar da tua compaixão. Oh, vem por Deus iluminar meu coração. Há 14 anos no ar, um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário e sonoro, vão estar Carmen Costa e Mirabô, Zé Festa e seu conjunto e Chico Petrônio.